ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Oito horas e dois minutos. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para vocês. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura M de São Paulo, com a boa música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes através do 2182-3081, o nosso telefone que eu estarei repetindo durante o nosso programa, e na torcida para que você participe da primeira parte do nosso programa, que, como você sabe, é dedicada aos pedidos dos nossos amigos ouvintes, a você que nos prestigia com a sua audiência. Seria muito bacana você também participar do nosso programa, para a gente poder aqui falar o seu nome, falar o nome do seu bairro, falar o nome da sua cidade, falar o nome do seu estado, a gente falar das pessoas que nos dão o prazer de estar aí ouvindo do outro lado do nosso rádio. Seria muito bacana a gente poder falar o seu nome também, né? É o que eu falo aqui, seria muito legal se todas as pessoas que ouvissem o gramofone participassem do programa. Ia ser assim um presentão para a gente que apresenta, a gente que produz o programa, né? E também uma responsabilidade, porque as pessoas provam que sabem muito de música. Aliás, nessa época era muito fácil gostar de música, né? Só tinha bons intérpretes, boas orquestras, bons compositores, retratando o cotidiano de uma maneira muito... de uma maneira cultural muito clara, uma cultura popular muito estruturada, diferente do que a gente vê hoje. Mas vamos iniciar o nosso programa, porque a gente vai falar disso sempre, porque quem sabe um dia a gente volta a ter bons cantores, boas músicas para a gente ouvir no rádio, de todas as gerações, a gente puder se juntar todas as gerações, ia ser muito legal a gente ouvir rádio, né? E desde o início da nossa música brasileira até esse período contemporâneo, só com bons intérpretes, bons compositores, ia ser uma maravilha ouvir o rádio. Mas felizmente temos a cultura e temos o gramofone, temos a cultura para resgatar a boa música brasileira. Vamos começar então o nosso programa ouvindo o pedido do Ronald Prado. O Ronald Prado mora na Aclimação e pediu com Orlando Silva, Pecadora. Depois a gente vai ouvir o pedido da Luzia Pereira, que mora no Jardim São Paulo. A Luzia pediu com Gilberto Alves, Quem Pode Esquecer. E depois tem o pedido do Rogério, que mora na Vila Sônia. O Rogério pediu com Silvio Caldas, Cigana. Vamos lá? Vamos lá. Que me importa saber que perdi o amor que vivi a sonhar, se tu nunca foste capaz de amar. O amor é uma arte também, que não se ensina a ninguém, porque um artista incolor num papel sem nenhum saber. mas por mim, se tudo de bom já chegou ao fim. Errar é humano, bem sei, e eu como tu já pequei. Se queres pecando viver, que me importa saber? Vida um dia, num vestido de louca fantasia, ó cigana das tribos vagabundas. Os teus olhos cansados de cismar eram duas estrelas a brilhar dentro da noite das olheiras fundas. Infundias terror a toda gente, desvendando o futuro claramente, invadindo as paragens do divino. Eu olhar que falava sem sorrir, mergulhava nas trevas do porvir e trazia os segredos do destino. Eu também quis saber da minha sorte, se era vida risonha ou se era morte, o que iria encontrar na minha estrada. E dei-te a mão e as nossas mãos tremeram, meus olhos nos teus olhos se perderam, e fiquei mudo e não disseste nada. Depois sorriste, eu te chamei, querida, unimos nossas vidas numa vida e desfez-se o mistério do teu porte. Mas não perdeste o teu poder divino, na minha mão não leste o meu destino, porque está nas tuas mãos a minha sorte. Nós ouvimos o pedido do Rogério, que mora na Vila Sônia. Silvio Caldas cantou de Nuno e Paulo Roberto, Cigana. E para Luzia Pereira, do Jardim São Paulo, Gilberto Alves cantou de Antenógena Silva e Hernani Campos, Quem Pode Esquecer. Para o Ronald Prado, da Aclimação, Orlando Silva cantou de Agostinho Lara e Geller Moreira, Pecadora. Agora são 8 horas e 14 minutos. Uns falam Geber, mas eu prefiro falar Geber, né? Então, mas é Geber, ou é Geber. Vamos ouvir o pedido do Lourenço Magalhães, que mora no bairro do Sapopema. Daqui a pouquinho o telefone para você participar, tá bom? O Lourenço Magalhães, do bairro do Sapopemba, pediu com Cascatinha e Ana, Meu Primeiro Amor. Depois, a gente vai ouvir o pedido do Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó, que pediu com Jorge Fernandes, Moreninha. Vamos ouvir. Tanto amei, não verei jamais. tão faceira como outra não se vê. Moreninha, minha terna sabeleira, figurinha brasileira, minha linda feiticeira, gosto tanto de você. No teu olhar de santa, que prende, que me encanta, vive em dois sóis poente, constantemente a orar, na tua boca rubra, que é um mistério ainda, mora a saudade infinda de um raio do luar. Moreninha, gosto tanto de você. Moreninha, tão faceira como outra não se vê. Moreninha, minha terna sabeleira, moreninha brasileira, minha linda feiticeira, gosto tanto de você. No teu sorriso leve, que lembra um sonho breve, brinca o orvalho fresco da madrugada em flor. No teu cabelo escuro a noite fez seu ninho, aonde passarinho diz a canção do amor. Nós ouvimos no gramofone o pedido do Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó. Jorge Fernandes cantou de Jorgina de Melo Erisma, Moreninha. E para o Lourenço Magalhães, do bairro do Sapopemba, Cascatinha e Inhana cantaram a versão de José Fortuna e Pinheirinho Júnior, Meu Primeiro Amor. São 8:20. Gramofone pela Cultura AM. É o gramofone destacando nesta primeira parte do programa os pedidos dos nossos amigos ouvintes através do telefone 2182-3081, 2182-3081. Ligações que são feitas de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Daqui a pouquinho eu repito o número do telefone e explico como você deve fazer para participar do nosso programa, que é muito fácil. Aliás, vou falar já. É só falar o nome e o sobrenome, pedir uma das suas músicas favoritas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, até 1955, 56, por aí. E a gente vai ter o maior prazer em poder tocar para você. Tá bom? É só isso. É só ligar no 2182-3081. Aí você fala seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, e a alegria em poder falar tudo isso aqui no nosso programa fica por nossa conta. Além dessa que você já nos dá participando do programa. Vamos ver se um dia a gente consegue falar o nome de todos os ouvintes do nosso gramofone, né? A gente fica aqui, nem que demore 10 anos, mas ia ser bem bacana assim. Bom, daqui a pouquinho eu passo o telefone com calma, tá bom? A gente vai ouvir agora o pedido do José Jorge. O José Jorge mora no bairro de Pirituba e ele pediu com a orquestra típica Victor, Só Pelo Amor Vale a Vida. Depois tem o pedido do Nelson do Nascimento, que não tem aqui nem o bairro, nem a cidade, nem o estado onde ele mora, mas o importante é que o Nelson do Nascimento ligou pra gente e pediu com Orlando Silva, Deusa do Cassino. Então a gente vai ouvir.

teu céu de eterno amor. Brancas ondas se debruçam e soluçam sob o cruzeiro do sol. Ó meu Brasil, cheio de saudade. Ela disse adeus e foi-se embora, levando nos seus olhos a minha felicidade. Se você encontrar o meu amor, diga por favor que ando cheio de saudade. Ela disse adeus e foi-se embora, levando nos seus olhos a minha felicidade. Meu amor brigou comigo sem ter a menor razão. Não mereço o castigo de tamanha ingratidão. Vivo louco de saudade sem poder me conformar. Sei que a felicidade algum dia se voltar. Se você encontrar o meu amor, diga por favor que ando cheio de saudade. Ela disse adeus e foi-se embora, levando nos seus olhos a minha felicidade. Não há bem que sempre dure, nem mal que não tenha. Muito embora ela jure que não gosta mais de mim, guardo ainda uma esperança dentro do meu coração. Sei que um dia ela cansa e vem me pedir perdão. Se você encontrar o meu amor, por favor, que ando cheio de saudade. Ela disse adeus e foi-se embora, levando nos seus olhos a minha felicidade. Para ser sagrar minha ilusão. Flor, vem nesse sonho embriagado alegrar meu coração. Minha ilusão, flor, vem nesse sonho embriagado alegrar meu coração. Nós ouvimos na Cultura M o pedido da Conceição Vilário, do bairro da Moca. Gastão Formente cantou de Sanclair Sena, Vem Amor. Paulo Mauro Dantas, da freguesia do Ó, Francisco Alves, cantou de Cristóvão de Alencar, Ela Disse Adeus. E para a Eunice Augusto, do bairro de São Miguel Paulista, Vicente Celestino cantou dele e Mário Rossi, Terra Virgem. A gente está encerrando aqui a primeira parte do programa, que é a parte dedicada aos nossos amigos ouvintes que nos fizeram um grandioso favor de ligar e participar do nosso programa. Os nossos agradecimentos a todos que já participaram, a você que está nos ouvindo, e para você que está nos ouvindo e ainda não participou, participe, dê esta alegria para a gente também, né? É só ligar de segunda a sexta, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde, e aí você fala seu nome, fala seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, fala o nome da sua cidade, fala o nome do seu estado. E aí, pede uma das suas músicas favoritas e preferidas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. É um telefone só, um número de telefone, que é fácil de guardar, de anotar, mas são muitas linhas. Se 10 pessoas, por exemplo, ligarem no mesmo momento que você, todas as 10 serão atendidas. E assim, quando uma linha tá sendo atendida, a ligação cai em outra que está livre. E assim, sucessivamente. São muitas linhas. Então você vai perder um tempinho assim, ó, bem pequenininho. E vai dar uma alegria enorme, sem tamanho, pra gente, só pelo fato da gente poder falar o seu nome aqui no nosso programa, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade e tocar uma das suas músicas preferidas, tá bom? Ligue pra gente, o telefone é 2182-3081. Antes da gente encerrar o gramofone, eu vou repetir esse telefone e vou ficar aqui numa torcida danada pela sua participação, pela sua ligação, tá bom? 8 horas e 40 minutos, vamos ouvir agora Francisco Alves e as Três Marias. de amor eu recordo melancolicamente. Lembrei o passado, procurei-te ao meu lado. Gramofone pela Cultura M, João Petra de Barros, cantor de Custódio Mesquita, e Paulo Roberto, cantor do Rádio Bonito, né? Francisco Alves e as Três Marias cantaram de Herbert Dubin e a versão de Haroldo Barbosa, Céu Cor-de-Rosa. 8h46. Rosina Pagã. Canta, canta, passarinho, canta.

Maria, que ela voltasse pra mim. Vivo esperando e procurando, te devo no meu jardim. Nós ouvimos os Vocalistas Tropicais e a versão da composição de Harry Wood, Mort Dixon, por Nilo Sérgio, Trevo de Quatro Folhas. Ciro Monteiro cantou de Denis Brian, Boogie Woogie na Favela. Mário Reis. Vai mesmo que a mim não causas pena. Para fazer, tu não te vestes remorso. Queres te esconder, mas a culpa te condena. Quero me esquecer da ingratidão, mas eu não posso. Vai mesmo que a mim não causas pena. Para fazer, tu não te vestes remorso. Queres te esconder, mas a culpa te condena. Quero me esquecer da ingratidão, mas eu não posso. Eu sei quem tu és. Quem me lembra tem horror. Eu vivo sentido o tempo perdido com o teu amor. A mim não causas pena. Para fazer, tu não te vestes remorso. Queres te esconder, mas a culpa te condena. Quero me esquecer da ingratidão, mas eu não posso. Vai mesmo que a mim não causas pena. Para fazer, tu não te vestes remorso. Queres te esconder, mas a culpa te condena. Quero me esquecer da ingratidão, mas eu não posso. Eu te consagrei um amor como ninguém. Tu foste perjura, ó vai criatura, para o teu bem. Obrigada a trabalhar, mas não vai dizer que foi, que você... você não tem vestido, e o jantar não dá pra dor. Os direitos são iguais, mas até nos tribunais a mulher faz o que quer. Cada qual que cabe o seu, pois o homem já nasceu, tanto a costela, mulher, você vai se quiser. Você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vai dizer depois que você não tem vestido, que o jantar não dá pra dois. Você vai se quiser, você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Nós ouvimos Noel Rosa cantando com Marília Batista, de Noel, Você Vai Se Quiser. E Mário Reis cantou de Heitor dos Prazeres, Vai Mesmo. E a gente está encerrando o nosso gramofone, mas antes, o telefone para você participar do nosso programa fazendo o seu pedido musical de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 18h. O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. Vou ficar aguardando a sua ligação e com alegria aqui de poder falar o seu nome no nosso programa e tocar a sua música, tá bom? Um grande abraço a todos os participantes do programa de hoje. Um grande abraço a você que está nos ouvindo. Daqui a pouquinho as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade. O gramofone de hoje teve produção musical de Márcio Barker, assistente de produção Bianca Maria Binazzi, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. A gente volta já já no Musicalidade. Até já. A Cultura AM apresentou Gramofone.